Apocalipse de quem? Jesus. Segundo? São João. Para? Os simples. De coração. Nós explicamos aqui, os selos significam principalmente, porque nós sabemos que nada no mundo, nem no sentimento humano, é departamento estanque, tudo é entrelaçado. É o sistema dos vasos comunicantes, de que gostava muito de falar o saudoso Dr. Osmar Carvalho e Silva, a veia política da LBV, o Osmar Carvalho e Silva. Então, quando nós nos referimos no Apocalipse a uma trombeta, a um flagelo, aos selos, dizemos é isso, quer dizer, é principalmente isto, não é unicamente isto, porque tudo é entrelaçado. Então, tudo no Apocalipse é o quê? Entrelaçado. Entrelaçado, é isso mesmo. Porque não há um fato na vida que não tenha consequência. E não adianta fazer nada escondido, não adianta fugir, não adianta esperar a oportunidade. Aí alguém vai dizer, porque o pai vai falar, Deus viu. Sim, Deus viu, mas existe uma coisa tremenda, você também viu a barbaridade que você praticou, você também conhece as suas tramas, isso é terrível para você, porque o remorso te pega na virada da montanha, não adianta agir mal. Nós não precisamos do sol. Os raios do sol não são somente precisos para as plantas, para a movimentação da clorofila. Não, para nós também. Sem o sol, estamos mortos. Se não podemos viver sem o sol, eu vi uma reportagem de algumas nações escandinavas, lá em cima, na Finlândia, etc., lá na Rússia, lá em cima, na Sibéria. Ficam meses sem sol, então tem que botar umas luzes especiais, senão as crianças se desfazem, vão ser fragílimas. Os velhinhos ficam fraquíssimos. Ora, o mesmo acontece com relação ao sol da caridade, que é Jesus. Temos que viver sob o seu brilho, nada que esconder. Porque unir a humanidade de baixo e a humanidade de cima é acabar com os segredos, minha gente. Para que segredos? O fim dos segredos está aí ao toque da sétima trombeta. E ela já vem depressa, que agora no Apocalipse, nesse encerramento de ciclo, está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. O sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas. Então, vocês já sabem, os selos fechavam o livro, não fechavam? Fechavam. Quem é que foi achado digno de abrir o livro? Abrindo os selos. Por quê? Alguém se lembra? Já falaram aqui, eu já andei explicando, e alguém chegou ao microfone e lembrou-se. Quem é que sonda rins e corações? Jesus. Então ele pode abrir os selos, que ele conhece o nosso sentimento mais íntimo. Há uma prece, vê lá aquela que o irmão Zanon fala assim, tu sabes, temos feito tudo o que é possível para levar o seu novo mandamento aos corações. E ele diz a certa altura assim, quem te poderia enganar, Jesus? Como ninguém pode enganar a Jesus, porque ele vê a nossa intimidade, conhece os nossos sentimentos, sofreu para chegar a esse ponto, então ele pôde abrir os selos. Os selos somos nós em atividade, pensando, falando, agindo, e tudo isso tem consequência. Ao ser aberto o sétimo selo, ao silêncio do céu, vem o julgamento. Alguns dizem, mas o sétimo selo foi aberto no capítulo oitavo, vai até o 22, é porque você está naquela do oba-oba, você está naquela do plá, você pensa que o julgamento é um fato estático. Não! Nós estamos sendo julgados todo o tempo da nossa vida. Agora, quando chega a uma certa altura, em que os atos humanos já são demais, aí é o clímax do julgamento. E vai se dar lá no capítulo 20, lá adiante. Por aí. Abra o Apocalipse no capítulo 20 para nós. Mas o julgamento começa logo na abertura do sétimo selo. Daí que vem o julgamento do céu, aquela coisa toda de que falamos. Bom, vamos ler então o início do capítulo 8. Está aqui, ó. Vocês depois juntem o que nós vamos ver no sétimo selo com o capítulo 20, versículos 11 até o 15. Aí é o clímax. Porque aí vem o resultado da coisa. Vem a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. A certeza do cumprimento da profecia desse livro, as demonstrações finais. A conclusão do livro, a bênção. E quando o Cordeiro de Deus, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus! Abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Já disse a vocês que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A começar pelo fato de que o tempo para nós seres humanos, agora é noite, depois é dia, depois é tarde, depois é madrugada, o tempo passa, o tempo flui. Mas saiamos desse império terreno e passemos a gravitar aí pelo universo. Aí cadê o dia e a noite? Não existe mais tempo passando. Aí o tempo é. E quando nos integrarmos em tempo e espaço, ou espaço e tempo de Deus, nós entenderemos perfeitamente a profecia, porque nós seremos o tempo e seremos o espaço. Onde Jesus, eu e o Pai somos um. Então Jesus, quando passa a profecia para nós, ele quase que se rebaixa para se tornar entendível pelas criaturas que ele quer salvar. Mas ele não pode derrubar as leis do universo para satisfazer a nossa ignorância. Aí tem que lutar. Ele tem que, aos poucos, ir nos acostumando a essa grandeza do seu espaço e do seu tempo para entender a profecia. Esqueçam os dias dos homens, o espaço dos homens, para que nós não percamos tempo aqui nessa tentativa de levar o Apocalipse para os simples, que está sendo bem coroada. Mas vocês têm que nos ajudar, ajudando-se. Fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Quer dizer, para decidir, Deus não precisa de muito tempo. Então, está relatando os fatos, é João Evangelista. Vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas sete trombetas. Trombetas significa poder. Elas vão anunciar alguma coisa importante. E o que é que vai acontecer? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Altar lembra poder também. E aqui o altar de quem é, hein? Deus! E lhes foram dadas sete trombetas. Olha aí, trombetas tocando junto do altar. Vem um outro anjo aí, no versículo 3. fica de pé junto ao altar com incensário de ouro. Ele está com incensário de ouro. O que significará esse incensário de ouro? É de ouro. Os homens se matam por causa do ouro. Ouro então significa alguma coisa importante para nós, para nosso entendimento, que Jesus tem que se valer de nós, daquilo que estamos acostumados a viver, senão ele vai falar uma linguagem que ninguém vai entender. O ouro não é valiosíssimo para a ambição humana? É ou não é? É. Então a gente tem que unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. O que significará um incensário de ouro? O incenso é uma coisa importante nas solenidades religiosas. Às vezes eles vêm num incensário de cobre, de prata, mas é de ouro. Então esta coisa solene é mais que solene, é soleníssima, é algo para decidir. E ali dentro está o quê? E lhe foi dado, veja, o incensário não estava nem cheio, porque o anjo que está com o incensário de ouro vai receber muito incenso. O que vai dar esse incenso para esse anjo que é tão importante, está perto do trono, perto do altar? É Deus, é o Cristo, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, um altar de ouro também, que se acha diante do trono. Há um altar diante do trono. Altar, trono, tudo isso é solenidade, hein? E aqui no caso é solenidade divina. E da mão do anjo subiu, não desceu, subiu a presença de Deus, o fumo do incenso com as orações dos santos. Esse fumo do incenso, então, é o agente que eleva a Deus as orações dos santos. Pense no que eu disse agora. É preciso juntar os pensamentos, como se junta a força de vários geradores, para iluminar as cidades, as nações da terra. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões e estrondos e vozes, relâmpagos e um grande terremoto. E houve trovões e estrondos. Os trovões anunciam a procela, os estrondos anunciam a tempestade. Procela é tempestade. E houve as vozes, porque as vozes significam seres humanos que participam de tudo isso, humanos e espirituais. E relâmpagos e um grande terremoto. Fatos políticos, sociais, humanos de todo tipo e religioso, porque sem o aspecto religioso o homem não anda. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para fazê-las tocar. Amanhã nós vamos entrar no estudo das trombetas, porque aí começam as coisas que plantamos com os nossos sentimentos. Bem, meus amigos e meus irmãos, nossa homenagem a todos vocês, porque nós confiamos na misericórdia de Jesus que sustenta essa obra. É Jesus quem sustenta a Legião da Boa Vontade e tudo que ela consegue fazer por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Por isso é que nós vamos agora orar a oração do Pai Nosso, que é a prece ecumênica que o Mestre deixou para nós. E fazemos com toda a profundidade do nosso coração, porque afinal de contas, quem confia em Jesus... Não perde o seu tempo.